Iniciamos agora a nossa rádio web do curso preparatório para concursos vestibulares e Enem. Essa rádio web tem como foco principal passar uma explicação sobre como você maximizar o seu aprendizado, o seu estudo, a forma correta de aprendizagem para que você consiga alcançar esse tão sonhado objetivo, que é passar no Enem, ou no vestibular, ou em um concurso público. A gente tem vários materiais e conteúdos que serão abordados, mas inicialmente o foco da rádio web será fornecer uma explicação da forma correta de aprendizagem. Muitas vezes, o estudante, o concurseiro, o vestibulando, busca estudar de todas as formas, no entanto, não consegue alcançar os seus resultados devido à forma de estudo. Muitas vezes ele consegue compreender aquele determinado assunto, mas na hora da prova, na hora da realização do concurso, do vestibular, ele não consegue ligar aquela informação, ele não consegue buscar aquela informação. Então várias coisas são importantes, várias ferramentas são importantes no processo de aprendizagem. No entanto, antes de você iniciar os seus estudos, antes de você se aprofundar em buscar adquirir uma grande gama de conhecimento para você enfrentar essa prova, você deve saber a forma correta de aprendizagem que trará os melhores resultados. Você deve aprender as técnicas, as dicas, e é isso que a gente vai estar passando aqui. Você que talvez já tenha feito outros cursos do CPED Cursos, Centro Profissional de Educação à Distância, deve ter percebido que todas as rádio webs são ligadas à apostila. Ou seja, para uma apostila específica, há uma rádio web. No entanto, quando a gente fala em preparação para o Enem, para um vestibular, para um concurso, são inúmeros os conteúdos, as matérias, né? O Enem tem as suas matérias específicas, alguns concursos terão matérias específicas que outros concursos não terão. E tudo isso soma-se uma grande gama de disciplinas. Então não há como nós fornecermos essa gama de conhecimento, de informações sobre tudo o que possa cair. Então os materiais que você vai encontrar no curso e tudo que está à sua disposição nas videoaulas, nas apostilas, é baseado em estatísticas do que costuma mais cair nessas avaliações, nesses testes, e o que os alunos têm mais dificuldade de aprendizagem. É com base nisso que foi montado o material. Você não vai encontrar todas as informações sobre todas as matérias possíveis, né? Ou seja, uma grande enciclopédia, por exemplo. Mas você irá encontrar tudo o que geralmente costuma cair nesses testes, nessas avaliações, em todas as matérias, matemática, português, geografia, física, química, história, alguns concursos que têm informações ligadas diretamente àquela área específica, exemplo, concursos para banco, para a Polícia Federal. São vários os materiais, são vários os conteúdos e as informações que você irá encontrar. No entanto, não são todas as informações. Então, a rádio web, ao contrário do que você encontrou em outros cursos, talvez que você possa ter realizado, ela não irá acompanhar cada uma dessas apostilas. Ela irá passar todas as técnicas, todas as dicas, todas as informações sobre o Enem, as dicas sobre a redação, sobre a avaliação, sobre o vestibular, para os concursos, todas as informações que vão ser muito precisas e importantes antes de você começar o seu processo de aprendizagem. E é o que a gente vai iniciar. Então a gente traz o grande questionamento da nossa rádio web, o primeiro questionamento da nossa rádio web, que é: qual é o seu perfil de aprendizagem? Como assim? Qual o seu perfil de aprendizagem? Muitas pessoas nem imaginam, mas há diferentes perfis de aprendizagem. Aquilo que funciona para o seu colega, muitas vezes não irá funcionar para você. E você tenta a sua vida inteira estudar daquela maneira genérica que aprendemos na escola, daquela maneira tradicional que aprendemos, mas muitas vezes essa não é a forma correta de aprendizagem que o seu perfil necessita. Existem três tipos de perfis e é o que a gente vai abordar agora. Você já parou para pensar, por exemplo, que aquele seu colega não tem uma linha de anotações, muitas vezes é uma lista, não coloca as informações no caderno, apenas presta atenção e vai bem na avaliação, nas atividades que ele faz, né? Ele consegue ir com notas boas. Você já não prestou atenção que isso realmente acontece? As pessoas aprendem de maneiras diferentes. Muitos especialistas, eles vão até descrever 7 estilos diferentes de aprendizagem. Mas nós temos 3 formas principais de aprendizagem. Os auditivos, os visuais e os experimentais. Em qual dessas categorias você se encaixa? Você já parou para fazer esse questionamento? Então, realmente, antes de iniciar seus estudos, antes de iniciar a sua preparação para você passar no Enem, para passar no vestibular ou em um concurso, é necessário que sim você tenha em mente e saiba qual é o seu perfil. Somente assim você vai conseguir aprender, fixar conteúdos e se sair muito bem no dia. Então, como nós citamos, há 3 tipos de perfis: os auditivos, os visuais e os experimentais. E a gente vai citar através de exemplos, através de problemas, para que você consiga diagnosticar e saber qual é o seu perfil, qual é o meu perfil de aprendizagem, como eu vou estudar para conseguir passar nessa avaliação. Pense numa das primeiras lições da vida, geralmente ensinada pelas mães: se você tocar no fogo, vai se queimar. É o que as mães dizem. Os auditivos ouviram um aviso, acreditaram nessa informação que foi passada a eles e nunca tocaram no fogo. Os visuais viram um amiguinho mexer com o fogo e perceberam a consequência. Dessa forma, eles aprenderam que não se deve encostar no fogo. E tem também os experimentais, que encostaram no fogo e por conta própria descobriram que não se deve encostar no mesmo. Então a gente começa uma linha de introdução, uma linha de pensamento para que você consiga compreender esses 3 tipos de perfis de aprendizagem. E nós vamos abordar 3 problemas para que você consiga diagnosticar um problema específico e apontar 3 soluções. De acordo com as soluções, você vai conseguir compreender em qual o seu perfil se encaixa. O que você faria na situação? Eu faria isso. Então, eu tenho esse perfil. E é o que a gente vai fazer. Então, nós vamos trazer o primeiro problema. Tente se imaginar nesse problema para que você consiga compreender a situação. Então, o problema número 1 é muito simples. Você precisa pintar uma sala. Quantas latas de tinta e que material você precisaria comprar? Se você tiver um perfil auditivo, o que você irá fazer? Irá ligar para um pintor, um amigo ou uma loja de material de construção e irá pedir a ele as informações. Você irá repetir as instruções em voz alta para certificar-se de que não esqueceu de nada. Imagine você então ligando para uma loja de material de construção, pedindo aquela informação, quantas latas de tintas é naquela sala que tem tantos metros quadrados, e ele irá falar 4 latas de tintas da cor tal. Você irá repetir em voz alta, então devo comprar 4 latas de tintas da cor tal, daquele tipo, modelo, cor, enfim. A pessoa repete aquilo que acabou de ouvir, para fins de compreender ainda mais aquilo que foi lhe passado. Muitas vezes você nem percebe, isso é algo do cotidiano, mas é o seu inconsciente dizendo a forma mais fácil que ele necessita para compreender aquela informação. O nosso próprio cérebro dá sinais de como ele deve ser manuseado, e muitas vezes a pessoa é um auditivo e estuda e tenta obter conhecimento de forma visual, né? Então é muito importante que você compreenda o seu perfil, né? Justamente por isso, ainda no problema da sala que você necessita pintar, vimos o que o auditivo faria. O que faria o visual? Ele faz uma busca online e lê vários sites especializados. Se preciso, ele vai até uma livraria, encontra livros, revistas sobre reformas, decoração e pintura. Vai até a loja e lê as instruções na lata de tinta, muitas vezes, e não pede para a pessoa. E escreve tudo num papel, tentando reunir as informações que ele encontrou. Talvez não seja tão complexo, talvez ele apenas busque na internet essa informação, ao invés de tentar ligar e conversar com um amigo que tenha uma experiência, um pintor ou uma loja, ele vai tentar fazer uma pesquisa online, ou ele vai ir até o depósito da sua casa, ver alguma lata de tinta e ver se lá não consta alguma informação de quantos metros quadrados é possível pintar com aquela lata de tinta. Isso é o que o visual faria. E o experimental, aquele que aprende com a experiência, o que ele faz? Ele compra uma lata de tinta, um pincel e começa a pintar. Se a tinta não for suficiente ou o pincel não for adequado, simplesmente volta à loja, compra os que eles necessitam, compra a quantidade de tinta que ele vai necessitar para terminar. Ao final, ele acaba aprendendo quantas latas de tinta são necessárias para pintar aquela sala. Ele consegue compreender quantos metros quadrados por lata de tinta é necessário. Então, a gente viu 3 soluções diferentes e você já pode ir começando a compreender qual o teu perfil. O que você faria? Você ligaria para a loja de material de construção, para um amigo pintor, e buscaria essas informações? Pesquisaria na internet? Pesquisaria em livros, artigos, revistas? Ou até mesmo na lata de tinta que está no porão de sua residência? Ou você compraria e testaria quanto que seria suficiente, qual o material que seria necessário para você realizar essa pintura? Questione-se, iremos agora para o segundo problema. Seu chefe pede para você organizar a festa de fim de ano para seus colegas de trabalho, mas você nunca organizou um evento antes. Como você descobre o que e como você deve fazer para organizar essa festa? Ponha-se nessa situação. O que você faria? O auditivo vai ligar para um amigo que costuma dar grandes festas e pede socorro e busca todas as informações que ele necessita. Na próxima festa que ele for, ele vai fazer perguntas para quem organizou aquele evento. Ele vai frequentar eventos e vai tentar buscar informações e conversar com a pessoa que organizou aquele evento. Ou até mesmo ele pode até ligar para uma empresa que organiza eventos e tentar arrancar algumas dicas que serão necessárias. Esse é o auditivo. E o visual. O que ele faria? Faz também uma busca na internet por dicas para organizar uma festa. Coloca lá no Google, dicas para organizar uma festa. E tenta buscar todas as informações possíveis da internet, né? Ele pode dar uma olhada em livros sobre como organizar festas. Prepara um esquema, uma lista. Após buscar todas as informações, ele faz uma lista, elaborando o planejamento. Primeiro eu vou ter que reservar um local, posteriormente organizar o buffet, posteriormente decoração. Ele faz um planejamento em papel, anota tudo que ele tem que fazer passo a passo, posteriormente a ter já buscado todas as informações possíveis. E o experimental, como é que ele faz? Mergulha de cabeça, passa de mesa em mesa para descobrir quantos vão à festa, né? Ou seja, ele vai na empresa e tenta sondar todo mundo, frente a todo mundo, pessoa por pessoa. Você vai na festa? Você não vai na festa? Né? Ele mergulha de cabeça no problema. Aluga um espaço para o evento, compra um monte de comida e calcula mais ou menos que vai ser o suficiente. Contrata uma banda que ele ouviu tocar, que ele já conhece, e para ele, ele já resolveu o problema. Geralmente o experimental, ele resolve tudo de uma forma mais imediata. Não quer dizer que o que ele possa fazer numa situação seja o incorreto, mas ele não se preocupa muito, né, em relação a isso. Ele vai em frente e realiza o que tem que fazer, segue muitas vezes os seus próprios instintos. E muitas vezes acaba dando certo, sim. Assim como se um visual ou se um auditivo realizasse aquele determinado evento. Último problema para que você consiga realmente compreender qual é o seu perfil de aprendizagem. E aí, já conseguiu compreender qual é? É auditivo? Visual? Talvez experimental? Você decide fazer um trabalho voluntário, mas descobre que precisa fazer um curso de primeiros socorros antes. O que você faz? O auditivo, o que ele faz? Ele vai para a frente da sala, onde pode ouvir melhor as explicações do instrutor e torce para não ser chamado a demonstrar a respiração boca a boca no boneco de borracha. O visual dá uma pesquisada na internet sobre primeiros socorros, já busca um pouco mais de informação sobre isso. Ele também busca algum folheto antigo, alguns manuais que vieram com o kit de primeiros socorros, por exemplo, lê todas aquelas informações antes de iniciar o curso. E o que aprende com a experiência? Entra na sala, vê o boneco de borracha, as ataduras e equipamentos e mal pode esperar para colocar a mão na massa. Acha que a parte teórica da aula vai ser entediante e logo quer ir para a parte prática. Esse é o experimental. Então, se depararam com o problema que eles necessitam fazer um curso de primeiros socorros, um vai ir lá na frente do professor, vai tentar ouvir tudo o que o professor explica, né? Todas as informações. Olha, veja bem, esse exemplo é muito importante, ele é muito mais fácil de você compreender. Por quê? Porque ele mostra a realidade de uma sala de aula. Tente se lembrar como que é você na sala de aula ou quando você frequentava a sala de aula. Como é que era? Você ficava na frente, tentava ouvir a explicação do professor? Ou você tentava ler os livros, ler aquelas informações que estavam ali, fazer anotações sobre aquilo que você havia compreendido? Ou você tentava colocar em prática? Exemplo, tentando realizar numa atividade de matemática, por exemplo, que o professor passava uma fórmula, uma explicação, e você, além dos exercícios que ele passava, tentava realizar outras atividades, buscava outros exercícios, para conseguir colocar várias vezes em prática aquilo que havia compreendido, para melhor fixação. O que você faria? Talvez, obviamente, não somente nesse problema, mas nos três, você realiza um misto, né, dos três. Você é auditivo, visual e experimental. Numa sala de aula, você tem que ouvir a explicação do professor, você tem que ler o livro, você tem que fazer anotações e realizar atividades. Não é mesmo? No entanto, tem algo que você faz com mais facilidade, não tem? Ouvir o professor, fazer as anotações, realizar as atividades. O que você gosta mais de fazer? Aí é um sinal que você deve seguir para conseguir compreender qual é o seu perfil. Na hora de você iniciar seus estudos para o Enem, para um concurso, para um vestibular, você vai ter apostilas, videoaulas, além de outras informações, obviamente, você já tem uma base de conhecimento que você tem até então. No entanto, antes de você iniciar seus estudos, é necessário você compreender qual o seu perfil. Se você tem um perfil visual, você irá, obviamente, ler as apostilas, buscar todas as informações possíveis de forma escrita, ilustrações, enfim, as ilustrações vão ser muito úteis a você, para você conseguir compreender. Um exemplo, gráficos são muito úteis para os visuais. Se você é auditivo, você irá compreender mais a explicação através de videoaulas, de áudios. No entanto, dificilmente você irá conseguir compreender um sem a ajuda do outro, né? Então, ambos se completam. Identificar o seu perfil é importante, por quê? Porque você vai dar mais ênfase à sua capacidade de estudo. Se você é visual, busque instrumentos visuais. Se você é auditivo, busque vídeos, áudios, explicações. Tudo isso será importante. Busque isso justamente para os conteúdos que você tem dificuldade. Muitas vezes, o visual pode ouvir uma explicação sobre um tema que ele tem dificuldade. Mas, se ele for ler aquilo que ele tem dificuldade e buscar essas informações de forma visual, ele irá compreender mais facilmente. O auditivo, se tiver dificuldade sobre algum tema, ele pode ler aquela explicação, ler aquelas informações, mas terá muito mais facilidade se ele ouvir aquela explicação. O experimental, ele pode ler as informações, ele pode ouvir os áudios, assistir às aulas. No entanto, ele irá conseguir compreender muito mais se ele colocar em prática, né, aquilo que está ali, aquilo que ele aprendeu. Né? Um exemplo, testar, ele vê apenas a forma de uma equação de matemática, ele quer ir logo tentar buscar exemplos, né, para que ele consiga pôr em prática de forma experimental aquilo que compreendeu. Então nós vimos esses três modelos de formato de aprendizagem, e nós vamos continuar ainda citando eles para que você consiga compreender como organizar os seus estudos e, com base nisso, obter o seu melhor aproveitamento. Então, em resumo, alunos auditivos, se você é um aluno auditivo, você entende melhor quando alguém lhe diz verbalmente o que fazer. Os alunos auditivos se destacam em palestras, caso seu professor baseie o programa da disciplina em muita leitura obrigatória, procure saber se há audiolivros, podcasts, vídeos disponíveis sobre o assunto. E olha que interessante, essa é a ideia do curso, né? O curso é composto por apostilas, mas também é composto por videoaulas, né? Você pode ouvir as explicações do professor sobre diversos assuntos e para o aluno auditivo isso vai sendo importante. Alunos visuais, enquanto os auditivos preferem as palestras, os visuais preferem os livros. Eles vivem de diagramas, gráficos e qualquer outro esquema visual que facilite o aprendizado. Caso seu professor se baseie exclusivamente em palestras para ensinar, pergunte sobre outros recursos materiais que você possa usar para reforçar as aulas, né? Então busque as informações na internet, pesquise aquilo que você não saiba. Se você é um visual, geralmente é muito mais fácil você encontrar materiais, né? Materiais na internet, biblioteca em geral, você encontra todos os materiais que necessita. E realmente, um aluno que tem uma forma de aprendizagem visual consegue ter um aprendizado um pouco mais eficaz. Não estou dizendo que alunos auditivos e alunos que precisam de experiência não sejam, mas para eles é necessário ou ter um pouco ouvir, no caso do auditivo, ou realizar experiência, colocar em prática, no caso do experimental. Então, se você for visual, busque informações visuais. E se você for um aluno que busca aprender sempre com a experiência, o que que você faz? São as pessoas que jogam fora o manual de instrução que veio com a impressora e decidem colocá-la para funcionar, de acordo com a sua vontade. Se você for um estudante que aprende por experiência, descubra como pode conseguir algum tempo de prática para a matéria. Por exemplo, se você estiver aprendendo um programa de software, passe algumas horas extra no laboratório de informática para uma ter ideia de como ele funciona. Muitas pessoas combinam tipos diferentes de aprendizagem ou usam mais uma ou outra. Depende da situação. Observe seu próprio comportamento nas aulas. Fique atento à maneira como você absorve as informações e construa seu próprio esquema de estudo baseando no seu jeito de aprender. Muitas vezes, o que a gente citou, a gente, ao longo da vida estudantil, acadêmica, somos forçados a aprender de uma determinada maneira. Muitas vezes, essa forma de aprendizagem não respeita o nosso perfil de aprendizagem. Então, é necessário você se adaptar a isso para que você garanta, assim, ótimos resultados. E nós continuaremos a nossa rádio web passando dicas importantes. Passemos as dicas iniciais para que você consiga compreender o seu perfil de aprendizagem. E agora a gente vai continuar trazendo essas dicas. Então, como sabemos, esse curso ele é dividido em três áreas de pretensões. Essas áreas são a preparação para concursos em gerais, preparação para o Enem e preparação para o vestibular. Nós passaremos algumas dicas, né, para cada uma dessas áreas. O que diferencia você se preparar para o concurso, de um vestibular, para o Enem. No entanto, muitas dicas que a gente vai citar, por exemplo, como você se preparar para um concurso público, serão úteis na preparação para o vestibular, para o Enem. Então, durante o curso você terá várias informações didáticas sobre diversas matérias e, com certeza, essas matérias são abordadas em concursos, vestibulares e Enem, principalmente as matérias fundamentais, português, matemática, interpretação, redação. Tudo isso é fundamental você ter a compreensão e para que com isso você consiga se sair bem naquilo que você deseja, seja passar naquele concurso, passar no vestibular ou conseguir uma boa nota no Enem. Então vamos às dicas. A primeira dica que vale a pena salientar é que é necessário você ter calma. Calma é a palavra-chave. Não pense nos concorrentes ao lado e não ache que eles estão mais preparados do que você. Tenha confiança. A dica sempre é pensar que o dia da prova é apenas mais um dia comum em seu cotidiano. Como vários que você deve ter feito em seu cotidiano. E essa prova não passa de um simples simulado igual aos que você vem fazendo durante os seus estudos. Principalmente, se não der certo, relaxe, continue estudando e não desanime. Essa não vai ser a única chance da sua vida. E nunca pense que o que estudou foi em vão ou por água abaixo, pois com certeza vai ajudar muito em uma nova prova. Então, a dica mais importante é essa. Não desanime se você não alcançar seus objetivos. Continue estudando, continue se dedicando em obter conhecimento e se preparar para o concurso que você deseja. Tudo que você aprendeu não será em vão. Será em vão apenas se, após a prova, você desanimar e abandonar os seus estudos. Se o seu objetivo é conseguir uma colocação através de um concurso que realmente hoje oferece os melhores salários, as melhores opções, os melhores benefícios se tratando em estabilidade, você conquista através de concursos públicos em diversas áreas das esferas federais, estaduais, municipais. Então, se o seu objetivo é passar em um concurso, não desanime se você não conquistar isso na primeira tentativa. Muitas pessoas realizam várias e várias tentativas, fazem várias e várias provas. E com certeza, um dia eles irão alcançar o seu objetivo, porque o seu aprendizado vai se somando e eles vão se tornando cada vez mais capacitados e bem preparados para conseguir uma boa colocação através deste concurso. Então, a grande dica é essa: não desanime. O equilíbrio emocional é fundamental também na hora da prova. E ele se adquire também com a experiência. Geralmente, quem fez mais provas referente a concursos públicos, mais tranquilo está do que a pessoa que vai fazer aquela prova pela primeira vez, sem sombra de dúvida. E esse nervosismo pode atrapalhar, sim. Então, uma dica muito importante é você fazer várias provas antes dos concursos públicos que você realmente deseja passar, né? Além de simulados, tentar outros testes, para que você consiga estar realmente preparado, não apenas de forma intelectual com a sua base de conhecimento, mas também através de seu estado emocional. Seguindo com algumas dicas muito importantes, também em relação ao que você deve levar para o dia da prova, roupas, alimentação, algumas dicas importantes. Depois a gente vai para uma série de outras dicas ainda relacionadas a um concurso público. Portanto, se você está buscando passar em um concurso, fique atento às dicas que estamos passando aqui. Relógio. Se no edital não estiver proibido o uso de relógios no dia da prova, tenha um bom relógio de fácil visualização e, logicamente, confira se a bateria do mesmo está boa. O relógio é muito importante porque você consegue, através de um planejamento, é trabalhar mais ou menos aquilo que você definiu para elaborar as questões. O que, que isso quer dizer? Provavelmente, o ideal é que você define metas e um planejamento aonde você irá destinar tanto um percentual de tempo para realizar as questões relacionadas à matéria tal, a matéria X, Y e Z. E através do relógio você consegue ter um controle mais exato para a administração do seu tempo no momento da prova. Em relação às roupas que você deve usar, use roupas leves e muito confortáveis. Muito importante, lembre-se de que você vai ficar sentado por várias horas. Leve um casaco se o tempo estiver meio instável. O frio ou até mesmo o calor pode tirar a concentração do candidato. Se estiver muito quente, obviamente você vai retirar o casaco. Mas se tiver frio e você não tiver levado uma roupa adequada, esse frio poderá sim lhe atrapalhar no momento da prova. Parece apenas um simples detalhe, mas muitas vezes ligado a toda a concentração que o candidato está prestes a realizar essa prova, esses pequenos detalhes são deixados e não são levados em conta e muitas vezes fazem a diferença sim. Água, ela é essencial. Leve uma garrafinha de água e a coloque no chão próximo de sua cadeira. Ajuda a hidratar e a relaxar, mas não exagere na quantidade de água, pois você pode precisar ir diversas vezes ao banheiro, o que irá tirar o tempo da sua avaliação. Então, tudo na medida. Em relação à prova, outra dica muito importante: comece por questões mais trabalhosas. Obviamente, a cabeça no início da prova está mais descansada. Isso facilita, sim, na resolução de questões mais difíceis. Escolha português, principalmente, em relação às questões de interpretação de texto. Escolha também matemática, estatística, cálculos para realizar inicialmente. Justamente por esse fator, por sua cabeça estar mais descansada e você conseguir compreender melhor. Uma dica sobre o cartão resposta: deixe no mínimo 30 a 40 minutos para você preencher o mesmo. Melhor mesmo é resolver toda a prova e somente no final marcar o cartão. Se deixar poucos minutos para preencher, pode ser que faça na pressa e marque algo errado. Então é muito importante você reservar 30 minutos para você passar os resultados que você fez na prova para o cartão de respostas, né? Muitas vezes é deixado um tempo muito pequeno para fazer isso. Você tenta realizar esse processo meio na pressa e muitas vezes aquela questão que você tomou um grande tempo para resolver, mas que você conseguiu encontrar a resposta certa, o resultado certo, você acaba errando por passar ela de forma incorreta para o cartão de resposta. Ou seja, se era a alternativa C, na hora de você passar para o cartão de resposta, você marca a alternativa D. Então, muito atento a esses detalhes, porque é muito comum isso acontecer. Acontece com grande parte dos candidatos, algumas questões, né? Ele muitas vezes acaba passando errado por estar fazendo isso rapidamente e perdendo pontos. Em relação à comida, é bom levar algo para comer, desde que seja permitido, mas de preferência aos alimentos leves e energéticos, como chocolate, barra de cereais, frutas. Fuja de lanches barulhentos, como salgadinhos, pois ele tira sua atenção e principalmente dos demais participantes que estão ali. Se você não tem problema em escutar ruídos que possam lhe atrapalhar, lembre-se que muita gente fica altamente irritado com isso e acaba tirando o foco de estudo dos outros participantes da prova. Então, haja com bom senso e não leve para o local da prova alimentos que possam ocasionar barulhos. Isso é muito irritante. Em relação à redação, é melhor, logicamente, fazê-la por último, quando toda a prova, ou quase toda, estiver resolvida. Por que isso? Justamente a redação, por mais que muitas vezes ela tenha sempre um grande peso em concursos, ela não necessita um grau de compreensão tão elevado quanto para resolver algumas questões. Então, é necessário você distribuir a energia e a capacidade de seu cérebro, principalmente inicialmente para as questões mais difíceis, e ir deixando as questões mais fáceis e posteriormente a redação para o final. Muito importante, outra dica, o tempo por matéria que você irá destinar. O ideal é reservar um tempo médio para cada matéria. Esse tempo pode deixar, aliás, pode variar de acordo com o grau de dificuldade das questões, quantidade de textos, cálculos, complexidade, etc. É muito importante você já ter feito alguns simulados de concursos públicos para que você consiga mais ou menos prever o tempo que você demoraria em termos de percentuais naquela prova para resolver as questões de matemática, as questões de conhecimento específico, as questões gerais, enfim. Você irá fazer um planejamento e com base nesse planejamento, lembra que a gente citou a questão do relógio? Com base nesse planejamento, você irá tentar realizar a sua avaliação, né, de acordo com o planejamento pré-estabelecido, para você maximizar o seu tempo de estudo. Seguindo com mais algumas dicas, agora uma grande infinidade de dicas que vão ser úteis para você na realização de seu concurso. A gente vai passar agora mais de forma um pouco mais detalhada essas dicas, indo desde a parte do lançamento do edital, né? Posteriormente a preparação para os estudos, posteriormente após você ter estudado, as dicas para o momento da prova, as dicas específicas para algumas matérias, para matemática, para o direito, dicas em geral sobre o edital, o que você deve fazer na véspera da prova, qual deve ser a sua rotina, tanto de estudo como a rotina física, enfim, várias informações que a gente vai estar trazendo aqui para você, ainda relacionado sobre concurso público. A gente traz a primeira dica, então, é que você deve escolher, quando você for realizar um concurso público, escolher uma área do concurso. Para isso, você deve observar o tipo de atividade e não somente o salário, porque aquele será o seu trabalho. Então, muitas vezes, é levado em conta apenas a questão salarial, mas você vendo o edital, você vai verificar que aquilo não é o que você busca. Aquela rotina de trabalho, você não irá se adaptar. Então, vale você ficar atento a isso. A aprovação não é imediata, mas o emprego conquistado será para o resto da vida. Então, o que a gente salienta nessa dica? O concurso público é muito importante. A escolha da área que você quer atuar e realmente se preparar para você conquistar essa vaga que você tanto almeja, e você sabe o quanto isso é importante para você, para a sua vida, né? Como já citamos, o emprego que você conquista através de um concurso público, em termos de muitas vezes de remuneração, em termos de estabilidade empregatícia, você não irá encontrar em outros lugares. Então, se você tem um perfil para atuar em órgãos públicos, para ser um servidor público, busque realizar um concurso público, nem que você tenha que realizar uma, duas, três, quatro, cinco provas, para que você chegue em um momento e consiga a sua aprovação, a sua tão sonhada aprovação. Nunca sabemos exatamente quando será publicado o edital, né? Então, o que a gente cita é que você, quando coloque em mente que você irá se preparar para entrar em um concurso público, para disputar um concurso público, não espere o edital sair para você começar a estudar. Geralmente o edital sai em termos de 2-3 meses já acontece a prova. Então o tempo muitas vezes ele é curto, dependendo do concurso. Então é necessário sim que você inicie seus estudos muito antes do edital ser publicado, mesmo que você não saiba precisamente quando irá acontecer aquele concurso, mas quando ele sair, você estará realmente adiantado já com seus estudos e verificando o edital, você poderá apenas concentrar os seus estudos naquilo que ainda você não aprendeu. Outra dica importante, né? Muito comum hoje em concurso público, infelizmente, né? Se quando acontece alguns problemas, adiamentos, cancelamentos, siga estudando para outras oportunidades. Né? Muito comum também acontecer, após você realizar a prova, você ter ido bem, infelizmente, muitas vezes por indício de fraudes em concursos, os concursos são anulados. Né? Então, você acaba sendo prejudicado. Infelizmente, é um risco que nós no Brasil, ao realizarmos um concurso público, temos que correr. No entanto, como a gente já citou, aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, não será em vão. Outra dica muito importante, mantenha o foco na área que você quer atuar. Se você quer fazer um concurso para entrar na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, enfim, o ideal é que você sempre busque áreas do conhecimento ligado a essa área. Busque realizar concursos ligados a essa área. Muitas vezes, existem alguns tipos de concurseiros que tentam realizar o concurso para a Polícia Federal. Posteriormente, alguns meses depois, ele vai tentar realizar o concurso dos Correios, posteriormente do Banco do Brasil, posteriormente algum concurso que está havendo na cidade dele. Enfim, ele tenta tirar para todos os lados e muitas vezes ele acaba não conseguindo nada. Por que isso? Como todos os concursos, ele tem uma área específica, né, de conhecimento específico daquela área, que é geralmente isso tem um grande peso na nota final. Você não está preparado, né? Você não consegue se preparar muitas vezes para naquele determinado tempo conseguir alcançar uma boa nota nos conhecimentos específicos para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, para um concurso do banco, para o concurso dos Correios, né? Então, se você tentar, por exemplo, meu objetivo é passar em um concurso público bancário da Caixa. Aí eu vou tentar realizar o concurso, eu vou adquirir conhecimentos específicos, né, para realizar esse concurso e posteriormente, caso eu não consiga, eu vou verificar se não tem um edital para o concurso público para o Banco do Brasil, né, uma outra oportunidade. Então é mais algo que se liga um conhecimento com o outro, né? Noções bancárias. Então, vale a pena ficar atento a isso. Se você busca ser um concurseiro, muitas vezes você tem que atirar, logicamente, para todas as áreas, mas fique atento a isso. Não vale a pena você, de última hora, em pouco tempo, né? Por você achar que você ter já uma base de conhecimento geral, você tentar realizar um concurso de algo que você não tem conhecimento específico. Então, muita atenção a isso também. Uma outra dica muito importante é você não se preocupar com a relação candidato-vaga. Ou seja, muitas vezes você verifica em um concurso que existem lá 2 mil candidatos para 200 vagas, 100 vagas, 50 vagas, às vezes nem isso. E muitas vezes você fica totalmente frustrado, né, quando você analisa isso, que a gente acredita que não vai ter chance. Não vamos conseguir, não vou conseguir disputar com 2 mil pessoas. Lembre-se, concurso não é questão de sorte, é questão de dedicação. Muitas dessas pessoas que estão lá para realizar esse concurso não se prepararam devidamente. Isso é muito comum. Se a gente for jogar em termos de percentual, eu posso lhe garantir que 30% a mais não estudou, não se preparou e está tentando passar naquele concurso apenas por sorte, né? Então, o que vai definir a sua prioridade, a sua chance, aliás, de você entrar em um concurso é a sua preparação e não o número de candidatos que estão disputando a vaga. Outra dica é você organizar a sua rotina de estudos. Estabeleça que você irá estudar todo dia das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. Estabeleça a rotina. Tenta cumprir essa rotina. Na segunda-feira eu vou estudar matemática, na terça-feira português, na quarta-feira eu vou estudar conhecimentos específicos e assim por diante. Na sexta-feira eu vou realizar uma redação, toda sexta-feira eu vou realizar uma redação sobre algum tema. Isso é importante, você estabelecer uma rotina de estudos. Outra dica muito importante também: inicie com pouco tempo de estudo, né? Muitas vezes vou tentar passar em um concurso público. Aí você se inteira. Eu decidi isso na quinta-feira. Eu vou estudar sexta-feira, a noite toda, sábado, domingo, num ritmo descontrolado. Obviamente eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos. Porque se você não está preparado com essa rotina de estudo, o seu cérebro não vai conseguir absorver essas informações. Então, o segredo é iniciar gradativamente. Eu vou iniciar estudando uma hora por dia durante toda a semana. Na segunda semana, eu vou ter que estudar 2 horas por dia e ao menos meio período do final de semana. Terceira semana, eu vou estudar 3 horas por dia e vou ter que estudar todo final de semana. Veja bem, logicamente depende do tempo que você tem disponível de estudo até o dia da prova, mas é importante que você estabeleça algo gradativo para que você consiga ter um ritmo de aprendizado constante e não se apavore de forma imediata tentando absorver todos os conteúdos em um único final de semana. Você não irá conseguir. Então, como a gente disse desde o início da Rádio Web, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, o que vai fazer a diferença não é a quantidade de tempo que você se dedicou a estudar, mas é a forma de aprendizagem que você está estudando. Isso irá garantir a absorção daquilo que você lê, daquilo que você estuda. Não adianta você tentar compreender tudo de uma forma muito rápida, de uma forma muito instantânea, se você chegar no momento da prova, no dia da prova, e o seu cérebro tentar buscar aquela informação e não conseguir. Seguindo então, outras dicas muito importantes: reserve um dia por semana, pelo menos uma parte de um dia, para descanso e lazer. Se você está estudando durante todo o dia ou trabalha, estuda à noite, ao menos reserve uma noite para você ter o seu lazer, né? Ou no final de semana, um dia. Não tente, não faça a loucura de estudar continuamente durante todos os momentos que você tem livre, durante todos os momentos livres, todos os momentos vagos em que você não está trabalhando. Muitas vezes, se você não está trabalhando, dedique-se um tempo para o lazer. Isso é muito importante. Faça pausas de 15 minutos a cada hora e meia ou a cada 2 horas de estudo. Também vai ser muito importante. Essas dicas que estamos citando são dicas que vão lhe facilitar você gravar os conteúdos que você aprendeu. Então, dar essa pausa de 15 minutinhos sobre aquilo que você leu e tentar refletir, comer alguma fruta, olhar pela janela, enfim, qualquer coisa que você consiga sair, né, daquele ambiente de estudo que você está ali para espairecer e depois continuar seus estudos novamente, para que não se torne algo cansativo. Lembre-se, estudo não deve ser cansativo. Se está ficando muito cansativo, verifique sua rotina de estudos. Algo não está certo. Você não está utilizando talvez o seu melhor tempo de estudo, né, sua melhor hora de aprendizagem, e esse tempo que você está se dedicando está sendo em vão. Estabeleça uma hora para começar e para terminar o estudo, né? Vou começar a estudar às 7 horas da noite e vou estudar até a hora que tiver sono, nem que seja até às 3 da manhã, não vai adiantar. Outro dia, aonde você deveria estudar, você vai iniciar às 7 da noite seus estudos, mas você não vai conseguir ficar por mais de meia hora na frente do livro. Então, como a gente disse, definir o horário, vou estudar das 7 às 9 horas da noite, será das 7 às 9 horas da noite. Não tente exagerar em relação a isso. Peça às pessoas próximas para não interromper o seu horário de estudo, né? Você sabe como que é essa questão, né? Muitas vezes você está estudando e as pessoas ficam interrompendo. Se você tem como objetivo passar nesse concurso, peça o auxílio da sua família, das pessoas que moram com você, para lhe ajudar em relação a isso. Os momentos de estudos que você está fazendo, busque com que eles não lhe interrompam, né? Porque nessa interrupção, muitas vezes, dependendo do que se tratar, você irá perder aquela linha de raciocínio que você vinha desenvolvendo sobre aquele determinado assunto. Durma pelo menos 8 horas por noite. É quando o cérebro, né, memoriza os conteúdos, né? Não adianta você passar a noite em claro estudando. Isso não vai adiantar em nada. Durma. É muito importante isso, né? Principalmente nas últimas semanas antes da avaliação. O seu corpo, o seu cérebro, né, o nosso organismo como um todo é uma máquina. É muito importante para que naquele grande dia essa máquina esteja em perfeito funcionamento. Portanto, outras dicas também: beba 2 litros de água por dia. Isso comprovadamente melhora o funcionamento do cérebro. Sabia disso? Alimente-se a cada 3 horas. Saiba que enquanto você estuda, seu cérebro consome energia e você deve repor essas energias. Faça uma caminhada 3 vezes por semana, pelo menos. O ideal é que seja todo dia. Qual o benefício da caminhada? Atividade física oxigena o cérebro e produz neurotransmissores e reduz o estresse. Então, a atividade física, além de produzir neurotransmissores, né, que fazem a comunicação, neurônios, e estão ligados a toda a funcionalidade do cérebro, eles também, a caminhada também, aliás, irá diminuir o nível de estresse. Então, muitas vezes, só estudo não basta, né? Você tem que fazer a máquina, o nosso organismo, principalmente o cérebro, funcionar. Outra dica muito importante: cuidado com as redes sociais. Elas engolem o seu tempo de estudo. Vai estudar? Desliga o notebook, desliga o computador, ou se irá utilizar como ferramenta de pesquisa ou ferramenta de estudo, até mesmo na área virtual desse curso, feche as redes sociais, Facebook, todas as outras que você possa estar conectado, porque isso, né, você sabe que toma o seu tempo. Você não consegue seguir uma linha de raciocínio quando você intercala no meio uma informação totalmente, não vou dizer inútil, mas totalmente fora daquilo que você estava aprendendo. Se estou aprendendo sobre biologia, sobre alguma teoria, enfim, é só isso que o meu cérebro deve processar enquanto estou estudando. Você deve se desligar totalmente de tudo o que está à sua volta, e principalmente das redes sociais. Outra dica, comece pelas matérias básicas da área escolhida, estude todo o grupo de matérias de forma paralela, ou seja, segunda-feira eu vou estudar isso, terça-feira é isso, quarta-feira é isso, quinta-feira é isso, sexta, enfim. Não tente realizar um estudo, digamos, essa semana eu vou estudar conhecimento específico, a outra semana eu vou estudar matemática. É necessário que você tenha uma variação. Estude as piores matérias nos horários do dia da semana em que você rende mais. Segunda-feira não é o dia que você tem mais rendimento. A maioria das pessoas costuma não ter um bom rendimento na segunda-feira. Então, não coloque na segunda-feira a matéria mais difícil para você estudar. Alterne matérias de exatas, se houver, com matérias de leitura, pois elas usam áreas diferentes do cérebro. É isso mesmo. É muito importante você intercalar isso. Você vai estudar matérias que nunca viu antes. Não se preocupe com isso. Principalmente conhecimentos específicos, né? Quando você for fazer o concurso, dependendo do concurso, vai ter conhecimento específico sobre aquela área. Na grande maioria das vezes, se você nunca estudou sobre isso, será seu primeiro contato. Não se apavore. Grande parte das pessoas que estão realizando o concurso não tem contato com a profissão. Se tem conhecimento nessa área, esse conhecimento foi obtido através de estudos, pesquisa, leituras de livro, mesmo as ferramentas que estão disponíveis também para você. Então também você pode conseguir essa gama de conhecimento que as outras pessoas que estão disputando esse concurso público também têm. Então, fique atento a isso e não se preocupe em relação a essas matérias. Volte a cada matéria a cada 2 semanas para não esquecer o que já estudou. Muito importante, uma ferramenta chamada bloco de notas. Não precisa ser o bloco de notas do computador. Pode ser qualquer caderno, bloquinho de notas mesmo. Mas anote essas informações, anote aquilo que você vai aprendendo. No final de cada período de estudo, eu vou dedicar 15 minutos para realizar um resumo. Pode ser em tópicos, eu aprendi isso, descrevo em 2, 3 linhas isso que aprendi. Também aprendi isso, descrevo novamente em 2 linhas aquilo que aprendi. Isso ajuda a fixar aquilo que você aprendeu. Então, muito importante, né, você anotar isso. Quando você retomar os seus estudos, digamos, eu estudei hoje matemática, hoje segunda-feira eu estudei matemática, e vou retomar aqui 15 dias meus estudos de matemática, o que eu faço? Antes de iniciar onde parei, eu vou ler os tópicos que eu anotei, eu vou ler aquelas informações. Todos os estudos, eles têm uma base de continuidade, e é importante eu desenvolver isso, eu conseguir, eu seguir com aquela linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo, né, que eu desenvolvi até então, 15 dias atrás, eu vou seguir lendo aquelas informações que eu mesmo anotei, que saiu do meu próprio cérebro, eu vou ler aquelas informações e com base nisso conseguirei seguir a mesma linha de raciocínio. Leia a teoria, em seguida faça exercícios com consulta. Isso facilita o entendimento e ajuda a fixar, né? Você pode ver que nas apostilas do curso, em várias partes, há algumas atividades sugeridas, algumas atividades onde a própria apostila desenvolve um acompanhamento. É necessário que você faça isso porque você consegue fixar melhor esse aprendizado. No início parece que estudamos e não aprendemos. Isso é muito natural. O conhecimento precisa de muitas repetições para ser assimilado. Então, aquilo que a gente citou, aquela questão do bloco de notas, por que ele é importante? Porque eu li sobre aquele assunto, verifiquei essa informação. No final do meu período de estudo, eu vou, novamente, anotar aquela informação. Né? Alguns tópicos sobre aquela informação que vão me ajudar a lembrar e o meu cérebro vai ajudar a fixar. Antes de retomar os meus estudos sobre aquela, naquela matéria, eu vou ler novamente aquele caderno de anotações com as informações que eu anotei. Ao ler aquilo, eu me lembro novamente dessas informações e isso ajuda a fixar o meu conhecimento. Esse processo garante resultados 5 vezes melhores de aprendizagem do que você apenas tentar estudar, verificar aquele conteúdo uma única vez. Você não precisa ler um capítulo, aí 15 dias ler o capítulo novamente. Apenas seguir esse processo que citamos, né? Anotar em tópicos as informações mais importantes que você achou, né? Apenas em tópicos para que seu cérebro consiga, ao ler aquela mensagem, buscar aquelas informações. Então, se você descrever em tópicos e ler várias vezes tópicos, o teu cérebro automaticamente grava todas as informações no seu cérebro. Sublinhe as informações mais importantes, né? Através do marca-texto ou até mesmo de uma caneta. Vai lendo, achou que a informação importante? Vai lendo já com a caneta ou marca-texto na mão e vai anotando. Se você achar que necessita posteriormente revisar aquele conteúdo que você, através do simulado que você fez, você viu que não está muito bem preparado naquela área, refaça seus estudos apenas verificando, né, e analisando aquilo que você sublinhou, né? Também é uma forma de, ao ver aquilo que você sublinhou, você voltar atrás naquele momento em que você estava estudando para fixar aquilo que você já estudou. Outra dica, todo mundo tem uma disciplina que possui mais dificuldade, matemática, português, enfim. Não é uma grande dificuldade essas matérias, apenas elas necessitam um pouco mais de dedicação. Então, dedique-se à mesma. Tente verificar algumas matérias que costumam não cair tanto no concurso, não cair tantas questões no concurso, para colocá-las, né, em um processo de fixação um pouco mais longo. O que isso quer dizer? Enquanto, por exemplo, matemática, eu vou tentar retomar aquele estudo toda semana, talvez história, sei lá, dependendo do concurso, obviamente, tem questões que não irão cair tanto, e eu vou retomar aquele estudo só a cada 15 dias, né? Então, o planejamento de estudo, mais uma vez a gente cita, é muito importante. Todo final de mês, examine o planejamento e faça os ajustes necessários para o mês seguinte. O que isso quer dizer? Se você fez o planejamento de estudar tantas horas por dia, e talvez você viu que tem potencial para estudar mais, ótimo, bacana. Que faça o planejamento para que você consiga ter mais tempo de estudo, então. Outra dica também, caso você veja que não esteja rendendo naquele horário, né, talvez eu estudando das 8 horas da noite, 9 horas da noite, quem sabe eu chego tarde em casa e eu estudo 8 horas da noite até as 11 horas, não seja um momento, um horário bom de estudo. Quem sabe eu estudando das 5 da manhã às 8, eu vou ter um rendimento melhor do que estudando das 8 às 11. Sempre examine o seu planejamento. Se perceber que planejou estudar mais tempo do que consegue, na verdade, reduz os períodos de estudos no seu quadro de horários, né? Não há o que fazer. Se você acreditou que poderia estudar 3 horas por dia, mas viu que não consegue estabelecer esse cronograma de estudo, estude menos. Vale mais a pena você ter um período de estudo menor, onde você consegue ter uma melhor compreensão do que você tentar estudar por longos períodos e não ter aquele aproveitamento. Agora a gente vai passar rapidamente sobre algumas questões específicas que o pessoal muitas vezes costuma ter dificuldade. A respeito da disciplina de direito, causa muitas vezes, por ser algo não do cotidiano do concurseiro, esse conteúdo ele acaba muitas vezes assustando. Então algumas dicas são importantes, como sempre fazer anotações a lápis nas leis para conjugar a teoria e texto legal. O que isso quer dizer? Muitas vezes você vai estudar uma constituição específica, alguns artigos de lei específicos. Você sabe que a linguagem jurídica muitas vezes é de difícil compreensão. Então, é necessário, ao lado, digamos, de algum artigo, você traduzir para suas palavras aquilo que significa. Naquele momento, talvez seja necessário você pesquisar, buscar informações, mas para que você consiga, quando revisar aquele conteúdo, não necessariamente ler totalmente aquele artigo, mas apenas ler aquela informação que você colocou, colocou do lado. A portaria número tal, tal, tal, quer dizer isso. Né? Você descreve aquilo que ela quer dizer. Né? Então, é muito mais simples no processo de revisão do que você revisar novamente aquele conteúdo. Né? Você tenta estudar ele a primeira vez, já destacando os tópicos, os pontos, de uma forma mais clara e traduzindo para uma linguagem mais familiar com que você possa compreender melhor. Leia periodicamente essas leis mais importantes para sempre se familiarizar. Então, algumas dicas relacionadas às questões, relacionadas, melhor dizendo, à disciplina de direito. Em relação à matemática, faça centenas de exercícios para ganhar velocidade necessária na hora da prova. Principalmente questões de cálculo que você vai desenvolver, né? É necessário uma grande quantidade de atividades que você faça, né? Porque muitas vezes numa certa equação você trabalha divisão, você vai trabalhar a multiplicação, raiz quadrada, enfim, várias coisas. E é necessário você ter um raciocínio lógico para algumas questões, né? Você automaticamente não necessita você para realizar uma simples soma, colocar no papel e realizar uma continha demais, né? Se em alguns procedimentos o seu cérebro conseguir realizar operações matemáticas de forma automática e rápida, você irá ganhar tempo para a realização daquela atividade, daquela questão matemática, né? Então, é muito importante isso, e isso você só irá conseguir realizando várias atividades. Em relação ao edital, como já citamos, né, é necessário você ler o edital atentamente para saber se interessa e se você preenche os requisitos necessários para atuar naquela vaga. O edital pode trazer surpresas. Muitas vezes você se baseia no edital de um concurso anterior, se baseia na prova de um concurso anterior, e aquele edital traz uma nova matéria, traz novas particularidades. Então, vale a pena você ficar sempre atento a isso e estar preparado. Reserve mais tempo para disciplinas que valerão mais pontos na prova. Isso também é uma dica importante. No edital você tem essa informação de quantos irá valer cada disciplina. Então, dedique-se mais para aquela disciplina, para que no final, né, na contagem final, você consiga ter mais acertos nas disciplinas que valem mais pontos. Reserve 2 semanas antes da prova para revisar todo o conteúdo, né? E principalmente revisar aqueles tópicos que você anotou em suas anotações. Na última semana, estabeleça uma estratégia de prova. O que é uma estratégia de prova? Como eu já fiz vários simulados a respeito desse concurso, eu acredito estar preparado, né? Adquirir uma gama de conhecimento. Eu vou traçar a minha rotina. Eu analisei que eu tenho mais dificuldade em matemática. Então eu vou iniciar realizando as questões de matemática por um período X, sabendo que irá ter tantas matérias, e eu vou fazer um cronograma, vou dedicar tantos minutos para resolver as questões da matéria tal, mais tantos minutos da matéria B, C e assim por diante. Logicamente que isso pode ter variação, ligado ao número de questões que pode haver em cada matéria, mas você já tem um certo planejamento e uma certa estratégia em relação à véspera da prova. O que você deve fazer? Primeiramente, descanse o cérebro 24 horas antes da realização da prova. Ele vai ser muito exigido no dia da prova, né? Você vai precisar muito dele, então ele deve estar descansado, né? Descanse, como já citamos, é necessário você dormir 8 horas por dia. Se você vê que tem um pouco de sono, um pouco de cansaço, descanse, é muito importante. Faça uma caminhada leve, né? Bastante indicado você fazer uma caminhada. Não tente fazer nada forçado, uma atividade física forçada para tentar oxigenar o teu cérebro no último dia, não vai dar certo. Tudo deve ser feito de forma contínua, apenas uma caminhada leve. Procure ter um dia agradável e distraia a mente. Desligue-se dos estudos. 24 horas antes, não estude nada. Se você não conseguiu compreender todos os estudos até um dia antes da prova, não vai ser em um dia que você irá conseguir compreender. Então, distraia sua mente. Vá ao cinema, teatro, faça alguma coisa que você dificilmente faz. Mude sua rotina. Isso irá fazer muito bem a seu cérebro. Separe o material necessário, veja no edital o que levar. Pode levar água, algo para comer, até mesmo talvez um analgésico. Se você, muitas pessoas, quando estão expostas a um longo período de estudos, pode ter alguma pequena dor de cabeça. Então, se você tem isso, não vai perder a sua oportunidade para uma dor de cabeça, né? Desde que seja possível você levar. Em caso de dúvida, entre em contato com quem está elaborando o concurso, né? Para ter certeza do que é permitido ou não levar. Veja, obviamente, com antecedência o endereço e como chegar até lá. Não tente descobrir como chegar até o local da prova no dia em que você for realizar, né? São pequenos detalhes, como citamos, mas muitas vezes, devido à grande infinidade de coisas, informações que o concurseiro está exposto, ele acaba se esquecendo destes simples detalhes. Então, é necessário saber como chegar até o local e, obviamente, chegar cedo até o local. Ocupe a mente com pensamentos positivos e motivadores, né? Não se desanime nos últimos dias pensando que você não estudou o suficiente. Lembre-se que os primeiros minutos são de muita tensão. Respire profundamente para se tranquilizar. É assim que você senta na sala e entrega uma avaliação, os primeiros minutos costumam ser tensos, né? O que acontece com a nossa mente é acreditarmos que essa é a chance da nossa vida. A pressão é muito grande. Então, você controlar essa pressão é muito importante. Respire fundo, profundamente, para aliviar essa tensão e comece a realizar as suas atividades. Em relação ao local da sala, você sabe qual é o melhor local? Se possível, escolha um bom lugar na sala. Veja onde bate o sol, claridade, longe da porta de entrada. Geralmente na porta de entradas ou próximo às janelas, você tem uma incidência maior de ruídos que pode lhe atrapalhar. Não gaste tempo com questões que não sabe responder. Faça primeiro todas as que sabe e no final, se sobrar tempo, dedique as mais difíceis. Lembra que a gente citou que é necessário você se dedicar inicialmente para uma matéria que você tem mais dificuldade. Ao iniciar a resolver uma questão, você irá compreender se tem uma linha de raciocínio e se é possível você decifrar aquela questão. No entanto, se mesmo você com o seu cérebro descansado, você não conseguir compreender a lógica de raciocínio ou conseguir com precisão apontar qual é a alternativa correta, deixe essa questão e vá para a próxima. Ao final, você irá repassar até ela e tentar refazê-la novamente. Outra dica muito importante, né, e que acontece muito, principalmente com os concurseiros de primeira viagem, na realização da prova, é, assim que você definiu, por exemplo, que naquela questão a alternativa certa é a alternativa A, o candidato faz as questões, talvez sobra um pouco de tempo e ele começa a revisar a prova. Não adianta você revisar a sua avaliação. Se você completou, se você, aliás, destacou que aquela é a alternativa correta, não volte atrás. Muitas vezes só irá confundir o seu cérebro e você irá perder tempo. Se naquele momento você teve certeza que aquela é a questão correta, não perca seu tempo tentando revisar. Né? Muitas vezes você vai tirar a resposta correta e marcar a incorreta. Você sabe, né, obviamente, quando você tem certeza daquela questão ou quando não tem. Obviamente, se você não tem certeza, vale sim a pena você revisar para talvez naquele momento em que está se revisando, você consiga alguma informação nova, venha até seu cérebro e você consiga decifrar essa questão. Marque uma questão por vez no cartão. O que acontece? Muitas vezes, como citamos, o candidato ele reserva um período menor, né, um pequeno tempo apenas, para passar as questões da avaliação para o seu cartão de resposta, e ele tenta fazer isso de forma muito rápida. Ele vai lá na página da avaliação e vê 5 questões lá e tenta memorizar. A, D, C e A. E tenta passar várias questões para o cartão de respostas, né? É algo que acontece. A gente cita geralmente porque é algo que acontece. E nesse processo, como citamos, pode passar uma questão errada. Então, se na questão 18 a alternativa correta é A, eu vou até o cartão de resposta e coloco a letra A. Posteriormente, vou para a questão 19 e vejo que a alternativa correta é a letra B. Vou para o cartão de resposta e marco a alternativa B. Esse é o processo para você passar as questões que estão na sua avaliação para o cartão de respostas. E agora, depois da prova, né? Você realizou a prova, o que deve se fazer? Depois da prova, analise o resultado. Se não tiver sido bem sucedido, descubra as causas, né? Veja o que aconteceu que você não conseguiu ser bem sucedido em uma matéria por específico. Veja e, acima de tudo, continue estudando. Se faltou tempo de estudo e não tinha visto todo o conteúdo, siga estudando. Se errou coisas que sabia por falta de atenção, faça mais questões de provas anteriores, faça mais simulados e continue estudando. Se esqueceu informações por nervosismo, inclua atividade física na sua preparação. Ela vai aliviar a sua carga de estresse, né? Então faça atividades físicas, aumente o ritmo de atividades físicas e continue estudando. Lembre-se que ser reprovado faz parte da brincadeira. Não se frustre, principalmente se é o primeiro concurso naquela área que você está fazendo, né? Não há dados exatos em termos de percentuais, mas uma grande parte das pessoas, ao realizar o primeiro concurso, não conseguem ser aprovadas, né? Somente no segundo, terceiro, quarto, às vezes até o quinto concurso que eles realizam é que eles conseguem obter a aprovação necessária. Então, não desanime, faz parte da brincadeira e você só ganhou. Você ganhou em aprendizado, né? Você se preparou. Agora, o que vai dizer se todo o tempo que você dedicou será em vão ou não é apenas uma coisa: se você parar de estudar, tudo foi em vão. Se você continuar e tentar melhorar os seus resultados com base na avaliação que você fez, tentar melhorar os seus resultados naquilo que você for mal, você irá conquistar seus objetivos. Concurso público, portanto, é uma fila. Se você parar de estudar, perde seu lugar e vai ter de começar tudo outra vez, né, quando você iniciar. Então, o que a gente quer dizer? Se você fez, participou desse concurso, não conseguiu atingir aquilo que é necessário, abandonar tudo, não vou mais realizar nenhum concurso. No entanto, passa-se um ou dois anos e você se arrepende, você terá que estudar tudo novamente. Então, aprendizado, né, é contínuo até o momento em que você entrar no concurso, que você passar pelo concurso e posteriormente depois também. Nada impede você de ter conquistado aquela tão sonhada vaga, almejar uma outra vaga e um cargo muito melhor. Aliás, isso é muito comum entre os concurseiros, né? Pessoas buscam cada vez mais e mais melhores colocações e sempre através dos concursos. Quando se sentir muito cansado de lutar em prol de conseguir ser aprovado em um concurso, imagine sua vida daqui a alguns anos se você conseguir passar no concurso. Quantas coisas você irá mudar em sua vida? Você poderá talvez construir uma casa, ter o carro dos seus sonhos. Quantas coisas, quantos objetivos que você pode alcançar se você passar pelo concurso. Então, não desanime. Não lamente o tempo que você não tem, porque precisa trabalhar. Quem está desempregado fica muito pressionado, né? Então, não se desespere porque está desempregado. Aproveite o tempo para estudar e mudar a situação. Muitas vezes, a pessoa que está desempregada, a pressão, obviamente, é muito maior, né? Ele busca passar nesse concurso porque aquilo, a sua renda vai depender muitas vezes, depende desse concurso. No entanto, não é bem assim, né? A gente sabe que o concurso é algo difícil, mas dedique-se. Se está desempregado, aproveite esse diferencial que você tem, porque estando desempregado, obviamente você tem mais tempo de estudo, né? Então, aproveite esse diferencial, que é ter tempo para se preparar para o concurso. Busque a cumplicidade das pessoas próximas, mas não dependa disso. O projeto é seu e o salário também será, né? Então, obviamente, você ter apoio dos seus familiares e amigos é importante, mas como diz ali, o projeto é seu e o salário também será. O projeto de vida é seu, né? Então, é você que tem que se dedicar. Obviamente, contar com pessoas que irão lhe motivar quando você está desanimado para seguir seus estudos é importante e é fundamental. A cobrança da família e amigos é praticamente inevitável. Eles sofrem com a sua ausência e não compreendem bem o projeto, né, que você está fazendo para passar nesse concurso. Então, é muito comum amigos, né, os amigos, você se ausenta do seu círculo de amizades, porque no momento que você estaria junto com eles, em um momento de descontração, você está atrás dos livros. Isso é comum, é algo que é necessário você fazer, né? Então, provavelmente vai ter a cobrança dos seus familiares, dos amigos pedindo: deixe seus estudos para amanhã e hoje vamos sair. Isso obviamente vai acontecer, cabe a você verificar a sua persistência e a sua objetividade no seu projeto que você está traçando. Lembre-se de manter seus contatos atualizados junto à instituição para onde você for aprovado, porque você pode ser chamado até 4 anos depois de ser homologado o concurso. Para concluir, queremos lembrar que todo candidato enfrenta dificuldades durante a trajetória. A diferença entre os que conquistam a vaga e os que não conseguem é simplesmente seguir estudando, né? Então, vimos várias dicas, várias informações a respeito da realização de um concurso público, né? Você que está buscando realizar um concurso público, acredito que essas dicas são importantes para você. Revise essas dicas, revise essa rádio web várias vezes, se for necessário, para que você possa concentrar sempre, focar os seus estudos e realizar seus estudos de forma correta. Você que está buscando realizar o vestibular e o Enem, logo em seguida vamos trazer outras dicas mais relacionadas à sua área, mas com certeza você que está buscando fazer um vestibular, né, o Enem, pode retirar várias informações importantes do concurso, né, de como realizar um concurso, porque são situações semelhantes, né? O momento da prova é um momento bem semelhante, a preparação, as matérias muitas vezes são bem semelhantes. Então, você que, além de estar realizando um concurso, você que também está buscando realizar o Enem e realizar um vestibular, espero que essas várias dicas que passamos também sejam úteis a você. E a gente segue o nosso estudo agora para trazendo informações para quem busca passar, né, e alcançar uma boa nota no Enem. Obviamente, essas dicas também serão importantes para você, concurseiro, que busca passar no concurso, e você também que está buscando passar em um vestibular, né? Como já citamos, essas informações se relacionam, né? Essa questão, o momento da prova em si se relaciona. Então a gente inicia trazendo essas dicas a respeito do Enem. Então, primeiramente, essas dicas, elas são mais relacionadas ao dia da prova, né? Então, no momento em que você está realizando as questões, é muito importante você pensar antes de ler as alternativas. As dicas que vamos citar aqui, assim como essa, como citamos, elas são relacionadas ao Enem e trazem algumas particularidades do Enem, que são diferentes de outras provas, como provas para concursos e vestibulares. Então, após ler todo o texto e a pergunta, pare por um segundo para reunir os pontos-chave que você lembra do conteúdo. Assim você evita confusões e já sabe basicamente o que uma resposta certa deve ter. Então, o que isso quer dizer? Assim que você leu o enunciado da questão, muitas vezes você já inicia, assim que termina o enunciado da questão, já lendo a alternativa A. É necessário você dar uma pausa e refletir sobre o que você leu, para daí então verificar as alternativas. É muito comum a pessoa fazer essa leitura contínua assim que terminar o enunciado. O cérebro se dá uma pausa, a pausa é muito curta, é necessário você pausar e refletir sobre o que você leu e posteriormente ler as alternativas. Rabisque o que estiver errado. Leu uma alternativa que você tem certeza que está errado, faça um risco. Essa você tem certeza que não é. Não perca tempo. Cada minuto conta muito no Enem. Portanto, se você estiver muito confuso com a pergunta, passe para a próxima, como já citamos. Cuidado com as alternativas parecidas. Leia as alternativas com muita atenção. Antes de assinalar a correta, pode acontecer de surgirem duas opções praticamente iguais, sendo a única diferença entre elas uma palavra que pode mudar todo o seu sentido. Portanto, muito cuidado e muito atenção. E agora a gente traz algumas dicas ainda relacionadas ao Enem a quem estudou, mas não teve tempo de estudar muito, né? Talvez seja esse o seu caso. E provavelmente quem passou por isso terá mais dificuldade, sim, na realização das questões. E vai ter muitas questões em que ele vai ficar com dúvida entre duas, três alternativas. Então, as dicas que a gente traz agora é para que você que está no momento da prova em completa dúvida entre elas e não tem distinção entre ambas, antes de você chutar uma pela outra, vale a pena você analisar alguns critérios e particularidades do Enem em relação às alternativas. Então, a primeira dica: o Enem é politicamente correto. O que isso quer dizer? Nunca se esqueça que que um dos princípios básicos do Enem é levar aos candidatos valores éticos e sociais, favoráveis ao meio ambiente, aos direitos humanos, saúde, justiça, enfim. E dessa forma, você deve ficar atento a isso. Um exemplo, se uma questão de física, por exemplo, houver um texto gigante sobre como economizar na hora de preparar um alimento, preste atenção nas alternativas. A correta deverá estar ligada à economia em casa. Por mais que a resposta pareça estar em uma alternativa mais simples e lógica, é provável que na verdade esteja em um contexto social que foi citado no texto da questão. É algo como uma espécie de lição moral que o Enem tenta repassar entre as alternativas. Obviamente que apenas algumas das questões do Enem vão abordar esses valores. No entanto, se alguma dessas questões abordar e você tiver em dúvida, não tiver certeza sobre a resposta, vale a pena ficar atento a essa particularidade do Enem. E também caso, se a questão não for politicamente correta, ela pode estar errada, né? Então, obviamente, se você tiver em dúvida, como citamos, entre duas questões, três questões, provavelmente a que está politicamente é correta. Vamos mais, citar mais um exemplo para que você possa entender. Uma questão, digamos, a respeito dos danos causados pelos anabolizantes, bombas. Obviamente, a alternativa correta discrimina o uso dessas substâncias, ok? Tem muita gente que aí, que malha, faz uso de anabolizantes, discorda dessa informação em algum grau. Mas não precisa, né, deixar sua opinião clara na hora da prova. A probabilidade da resposta correta vetar, né, o uso de anabolizantes vai ser grande. Então, mesmo que você acredite que o uso de anabolizantes não é algo politicamente incorreto, você acredita que seja correto, o ideal é você respeitar, né, a opinião geral e não somente a sua opinião. Questões aonde tiver nunca, sempre e seus variantes podem estar incorretas, né? Então, vale lembrar novamente, todas as dicas que estamos citando em caso que você tiver dúvidas entre uma ou outra questão. As questões do Enem dificilmente afirmam ou negam algo com certeza absoluta. Então fique, é fácil detectar uma alternativa errada. Palavras como sempre ou nunca, tudo ou todo, só, somente, tendem a ser falsas. Já que você, já se você apostar em alternativas que levam palavras como alguns ou geralmente, tem muitas chances de acertar respostas de uma questão. Então, fica essa dica. Desconfie da alternativa com a resposta maior. O Enem é pró em preparar alternativas gigantescas para cada questão, o que contribui para o desespero do aluno, né, que está fazendo, né, aquela alternativa gigante. Para se safar dessa, saiba que na maioria das vezes a alternativa com o texto mais extenso geralmente pode estar errada, né? Então, se você está em dúvida, aquele texto mais extenso, né, pode ser o incorreto. Isso porque esse texto mais longo permite o uso de mais palavras e expressões só para fazer o aluno quebrar a cabeça para responder. Pode checar nos últimos gabaritos, a maior parte das alternativas corretas possui textos curtos. No entanto, não se engane, que em vez ou outra pode acontecer exatamente o contrário, né? Então, e se você viu a questão e o texto, você leu o texto grande e tem certeza que é a resposta correta, ok, show de bola. A gente cita apenas essas particularidades e estas dicas para caso você tenha dúvida entre questões, isso possa te ajudar, talvez, a você acertar a questão correta, ok? Continuando então com essas dicas, fique esperto com a alternativa diferente das outras super parecidas. A chance dela ser certa é muito grande, né? Então, a várias alternativas, e a grande maioria delas são parecidas e você tem uma ao meio delas que é diferente. Quando isso acontece, o mais comum é pensarmos que se 4 de 5 alternativas semelhantes, então a correta tem que ser uma delas, né? É o que a gente tende a pensar. Muitas vezes não é isso. Quando isso acontece no Enem, geralmente a questão correta é justamente aquela que está sozinha e que costuma passar despercebida, né? Então, vale ficar atento a essas pegadinhas do Enem e a essas particularidades. Lembrando que essas particularidades, elas estão presentes não somente no Enem, mas elas podem estar presentes em vestibulares e em concurso público. Então, vale a pena ficar atento. Elimina alternativas absurdas, né? Como a gente citou, né? Se você deu de cara com uma pergunta sobre a qual não faz ideia da resposta, saiba que duas das cinco alternativas obrigatoriamente são absurdas e não tenha nada a ver com a certa. Então comece cortando as mesmas. Daí você já tem 33% de chance de acertar, já que faltam três alternativas. Continue. As outras duas opções erradas que restam são feitas justamente para tentar enganar o candidato e convencê-lo de que estão certas. Nessa hora, se algo lhe soar um pouco estranho, mesmo que te leve, provavelmente se trata de uma resposta incorreta, que deve ser eliminada. Depois disso fica fácil, sobram duas alternativas e você tem 50% de chance de acertar a mesma. Agora algumas dicas para quem estudou bastante para o Enem, mas está inseguro. As pegadinhas do Enem costumam ser um pouco diferentes de provas do vestibular, concurso. Mesmo que o INEP, obviamente, jurar que não acontecem pegadinhas nos testes do Enem, os especialistas confirmam, as pegadinhas acontecem sim. A diferença é que elas não dão tanto na cara. Essas pegadinhas estão mais associadas à tensão na hora de resolver um dos testes. Um exemplo, você tem certeza mesmo de que levou em consideração todos os itens da questão? Fique esperto para não escorregar, pois algum item pode ter sido deixado para trás e que vai ser levado em conta na hora de você escolher entre as alternativas corretas. Cuidado com alternativas mais ou menos certas, quase sempre elas são consideradas erradas. Outra tática do Enem, né, muito utilizada para confundir os candidatos, é usar alternativas parcialmente corretas. Um exemplo é trazer definições corretas em uma alternativa e mesclar essa informação correta com algo que não é verdadeiro. Nesse caso, vale o velho e bom menos é mais. Dê preferência à resposta que talvez não aborde todos os aspectos daquele texto, mas que contém as informações inegavelmente corretas, ou seja, que você tem certeza que está correta, mesmo que aquela resposta não abrange todas as informações que estão no texto. E por fim, uma última dica em relação às particularidades do Enem. Se você não tem ideia nenhuma, provavelmente vai ter alguma questão em que você vai se deparar com a situação. Você não tem ideia de qual questão está certa. Isso só funciona, né, se você não tiver essa certeza, né? Quando você tiver alguma linha de raciocínio, você deve utilizar essa linha de raciocínio. Então, quando terminar a prova e só restarem aquelas perguntas que te deixaram mega na dúvida e você não tem certeza nenhuma, pegue seu gabarito e veja quantas vezes você assinalou cada alternativa: A, a B, a C, a D e a E. Geralmente, o Enem ele tenta dar alguma proporção entre as alternativas, ou seja, em torno quase de 20%, digamos, cada uma delas vai ter nas questões. Então, se você verificar que no seu gabarito tem poucas alternativas com a letra C, vale a pena você chutar, né? Se é para chutar, você chutar de forma inteligente, porque pode ser que essas questões que você esteja em dúvida, né, que você está em dúvida, seja justamente a letra C, né, ou a letra que teve alternativas corretas durante a prova. Enem no sábado. Como você sabe, O Enem é realizado em 2 dias, sábado e domingo, e a gente vai citar algumas dicas como você utilizar. Então a gente vai citar algumas dicas em relação a isso. Tente usar aproximadamente 10 minutos para cada página da prova. Assim você vai ter uma média de 2 minutos e meio para cada uma dessas questões. Além disso, é preciso garantir ao menos 30 minutos para preencher o gabarito, como citamos várias vezes aqui. Dessa forma ainda vai sobrar, matematicamente falando, ainda 15 minutos para o caso de você precisar revisar alguma coisa. Então, é necessário você estar atento a essa média, não perder muito tempo além disso, porque senão você vai se apurar no final da prova. Em relação ao domingo, esse dia é um pouco mais tenso, você tem uma hora a mais, mas não se deixe enganar, que a correria será ainda maior. Em geral, as questões de matemática levam mais tempo para ser resolvidas. Então, você vai ter que espremer o tempo nas respostas das outras matérias, que são mais simples. Dá para fazer assim, use 3 minutos para cada pergunta de matemática e 2 minutos para as questões mais simples. Tente fazer a redação em no máximo 1 hora e aperte o gabarito em 20 minutos. Afinal, já vai rolar uma experiência no segundo dia, né? Então, para preencher o gabarito já vai ter um processo um pouco mais rápido. Assim, sobram uns 25 minutos, né, para você revisar o conteúdo caso for preciso. Obviamente não é o tempo dos sonhos de ninguém, mas garante que você resolva a prova e faça ela com segurança. Agora, a respeito de como é formulado essas questões do Enem. Todas as perguntas do Enem, elas são formuladas para avaliar o nível de cada um dos candidatos separadamente. Por isso, as questões são classificadas como fáceis, intermediárias e difíceis. Dependendo de quais questões acertar, você é classificado como um aluno ruim, bom ou excelente. Então, com base nisso, a nota do Enem, ela é única para cada candidato. Ao contrário de outras provas, de vestibulares, concursos, no Enem cada questão pode mudar de valor de acordo com o desempenho do candidato ao longo de toda a prova. O que significa, né, que através dessa fórmula que eles têm, é que cada um dos inscritos no Enem possa apresentar uma nota completamente diferente da outra. Daí a razão de fazer toda a diferença você garantir as questões fáceis e uma parte das difíceis, né? Então não é somente você acertando as questões fáceis que vai contar ponto. As questões difíceis têm uma base de cálculo um pouco maior, né? Então, justamente por isso é necessário você ir bem em todas as áreas e acertar questões mais difíceis. Se você fizer apenas as questões fáceis e acreditar que acertando as fáceis você irá conseguir obter uma boa pontuação, você acredita que irá conseguir uma boa pontuação, mas não irá conseguir. Ainda algumas dicas agora a respeito antes do momento da prova, né? Então, não mude seus hábitos dias antes da prova. O hábito é uma coisa que você repete todos os dias, certo? Por esse motivo, qualquer coisa que você faça com que você saia da rotina, podendo ser um imprevisto, até mesmo uma alimentação diferenciada, em horário diferenciado, pode aumentar o seu nível de estresse e pode te prejudicar no dia da prova. Ignore a agitação externa. Essa dica é válida tanto para o seu momento de estudos quanto para o dia da prova. Agitação externa e qualquer barulho que faça com que você se distraia, como conversas e barulho nos corredores, podem lhe distrair. Então é importante estar totalmente direcionado aos estudos e aquilo que você está lendo, está concentrado. Evite pensamentos negativos. Os pensamentos mais comuns na hora da prova são assim que você se depara muitas vezes com uma questão muito difícil: eu não vou passar, não vou conseguir terminar essa prova, isso não é para mim, eu não tenho capacidade para isso. Esse tipo de pensamento faz com que você se sinta desmotivado a dar o seu melhor no exame. Mais uma vez, é preciso lembrar que toda a sua trajetória até o momento da prova, você estudou e está preparado para responder estas questões. Então, evite pensamentos negativos. Seja confiante, mas também não muito confiante. A confiança é uma área muito perigosa. Se você estiver confiante demais, você vai automaticamente acreditar que não precisa se esforçar muito para realizar a prova. O que pode prejudicar, com certeza, né, a sua nota. O aluno deve confiar na sua capacidade, mas respeitar a prova, respeitar a dificuldade da prova. Ele deve saber que estudou e se esforçou para conseguir uma boa nota e não resolver as questões como se já tivesse passado. Então, é importante o participante estar confiante, mas nem tanto, mas não tanto confiante. Outra dica muito importante também, que acontece muito, é você não se comparar com seus colegas. Não existe forma de saber quem está mais bem preparado para o Enem entre seus colegas. Os estudantes sempre acham, né, que a grama do vizinho é mais verde que a deles. Ele não deve se preocupar com seus colegas ou com as pessoas que estão na sala no dia do exame, e sim acreditar no seu potencial e valorizar a sua própria grama. O que acontece, e é muito comum, tanto no Enem como no vestibular, concurso, chega um determinado momento e as pessoas começam a se retirar do local da avaliação. E você já fica tenso, você acredita muitas vezes que essas pessoas elas saíram porque conseguiram já realizar todas as questões e você está ali tenso, tentando resolver, e ainda falta talvez um monte de questão ainda para resolver. É uma situação muito comum, e a partir daquele momento começa a bater uma certa tensão, um certo, pode-se dizer, desespero. Então, vale a pena você ficar atento ao seguinte. Não quer dizer que essas pessoas que saíram conseguiram realizar todas as questões. Muitas vezes, eles chegaram até o momento, acontece muito no Enem, no horário, tem um determinado horário que você não pode sair, e após esse horário, você já pode sair da sala, do local da prova. Muitas pessoas vão e só aguardando, tentam fazer na dura sorte, assim que chegar o momento em que eles podem sair. Talvez eles fiquem um pouquinho mais para não dar tanto na cara, mas logo depois eles começam a sair do local, né? E isso acaba gerando uma certa pressão no candidato que realmente está motivado em realizar essa prova. Portanto, respire. A agitação interna vai ser tão intensa quanto a agitação externa no momento da prova. Para se acalmar, uma boa dica é fazer exercícios respiratórios. Então, sente-se, puxe o ar pelo nariz e solte lentamente pela boca, até que ele se sinta mais tranquilo. Isso vai fazer com que a respiração fique mais longa e seus batimentos cardíacos abaixem, fazendo com que o aluno se sinta menos ansioso. E não se dê por derrotado. É comum se deparar com uma questão que você não sabe nem por onde começar e se sentir desmotivado. Muitas vezes, essas questões estão logo, são as primeiras questões do caderno de questão. Então, vale a pena você manter a calma e seguir em frente. Não se deprimir justamente por isso, né? Talvez lá na frente vai ter questões muito fáceis, super de graça, aonde você, até sejam difíceis, né? Um grau caracterizado difícil, mas aquilo talvez você entenda, você compreenda e você vai se sair muito bem. Agora, algumas dicas sobre a redação do Enem. Como você deve saber, a redação do Enem tem um peso muito grande na nota final, né? E alcançando uma boa nota final no Enem, obviamente você vai conseguir alcançar os seus resultados, seja a bolsa de estudos, né, que depende da nota do Enem. Muitas pessoas fazem o Enem para conseguir o certificado de conclusão do ensino médio. Tudo isso é muito importante. Então, dado a essa dimensão do Enem, hoje nós temos milhões de pessoas em todo o Brasil que realizam o Enem. Então, a grande gama de pessoas que fazem o Enem demonstra o quanto ele é importante. E como a gente estava citando a respeito da redação, ela é muito importante e ela é uma forma, pode-se dizer, fácil e simples de você conseguir melhorar a sua nota, né? Através da redação, você consegue, quem sabe, obter uma boa nota na redação, você aumentar, né, a sua nota geral no Enem. E conquistar uma boa nota na redação não é tão difícil assim. O Enem exige um texto dissertativo, argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural e política. Trata-se de uma redação opinativa, né? Ou seja, quem escreve tenta convencer o leitor sobre seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto. Antes de aprofundarmos, vamos citar sobre os temas do Enem. Muita gente busca na internet, pesquisa sobre os temas do Enem. Não, eu vou estudar porque tem 10 itens, 10 temas prováveis do que podem cair no Enem. Não sei se vocês vêm acompanhando o Enem dos últimos anos e essas especulações dos possíveis temas, mas vocês podem ver que nenhuma das vezes foi acertado. Então, não fique preso nesses temas específicos, busque conhecimento geral. Conhecimento geral é ler revistas, jornais, estar atento a tudo. A internet é um bom veículo, é um ótimo veículo para você obter as informações, estar atualizado dia a dia do que acontece à sua volta, porque você saber o que acontece à sua volta vai ser muito importante, pois você irá conseguir argumentar através de informações concretas e verdadeiras. Informações concretas e verdadeiras, isso conta muito na nota, né? Digamos, se você, naquele respectivo tema, souber defender alguma ideia, algum propósito, e com base nisso, né, naquele tema, naquele propósito, você conseguir trazer informações, vamos citar por exemplo, você sobre desmatamento. Digamos que você saiba qual é o percentual, né, de desmatamento que aconteceu na Amazônia nos últimos 10 anos. Digamos que você tenha lido isso em algum jornal, em alguma revista. Obviamente é uma reportagem que pode estar em todos os veículos de comunicação, mas você tenha lido e gravou, né? Não sei ao certo qual é o percentual, mas digamos que seja 30%. E você destaca na redação esse item, né? De acordo com dados, a Amazônia sofreu um desmatamento de 30% nos últimos 10 anos. Essa informação é muito relevante. E eleva sua redação para um outro nível. Porque o que eles buscam na redação, a gente vai citar também tudo que eles buscam, mas é com que o aluno seja um especialista generalista, ou seja, que conheça e saiba de tudo o que acontece à sua volta, né? Esse com certeza é um dos grandes objetivos e é o que eles almejam na redação do Enem. Então, em geral, o texto dissertativo argumentativo é um texto formado por 4 ou 5 parágrafos, dos quais o primeiro é dedicado à introdução, onde você apresenta o tema, 2 ou 3 a argumentação e o último a conclusão. Vamos trazer agora uma fórmula em alguns passos para como você realizar a sua redação. O primeiro passo é ler o anunciado do começo ao fim para identificar o tema proposto. Lá no dia, você irá receber o tema, né, o enunciado da questão, vai ter um texto. Muitas vezes, se você não tem ideia nenhuma sobre aquela área, sobre aquele tema, você consegue desenvolver sim uma boa redação, uma redação satisfatória, apenas se alimentando das informações do enunciado. Obviamente que seria muito mais interessante se você tivesse uma base de conhecimento sobre isso externa, né? Não somente sabendo, descobrindo sobre aquele assunto através do enunciado. mas já é se você conseguir aproveitar o enunciado daquela redação para desenvolver uma boa redação, já vai ser muito interessante. Segundo passo, entenda o tema proposto. Por tendência, o tema da redação do Enem está muito próximo do cotidiano do candidato. A proposta da redação traz elementos que mostram uma situação ou problema. Então, após você ler, terceiro passo, você vai refletir sobre esse tema, ok? O quarto passo que você deve seguir é você deve analisar atentamente os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado na proposta da redação e ajuda a não fugir do tema. É preciso entender a mensagem por trás dos textos motivadores selecionados pelo MEC. Importante, nunca copie os trechos dos textos motivadores de sua redação. Isso é comum acontecer. Alguns candidatos fazem isso e você perde muita pontuação. Identifique a situação, problema e reflita sobre uma solução para essa questão. Esse é o quinto passo. Você vai identificar a situação ou problema, vai refletir e, com base nisso, vai buscar uma solução para essa questão. O sexto passo, você vai se posicionar diante do tema, vai desenvolver os argumentos e contra-argumentos, vai criar as suas próprias teses, defender elas. É importante ser criativos, evite clichês no texto, ou seja, escrever sobre o que todos já sabem. Uma dica é pense em exemplos próprios e outros artifícios que ajudem a argumentar. Isso tudo através daquele rascunho ainda, né? Reúna essas ideias que lhe ocorrem sobre o tema, em tópicos, pode ser, e posteriormente você vai montar o texto dissertativo argumentativo. Examine com atenção, isso já é o nono passo, examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se ela tem coerência do início ao final do texto. Passo número 10, ofereça uma solução concreta e efetiva para o problema proposto. Respeitando os direitos humanos, não há espaço para que o aluno seja contrário a eles. A apresentação não pode ser genérica e vaga, ela deve ser muito bem detalhada. Para conseguir alcançar um bom desempenho durante a redação, é muito importante que o aluno possua um nível alto de argumentação. Isso é o fator principal, um nível alto de argumentação, fazendo com que suas opiniões sejam sustentadas de modo coerente, coeso, ao longo do texto. A organização do tempo é outro aspecto importante na hora da prova, pois permite uma melhor elaboração das ideias. Então, a respeito da argumentação, você só vai conseguir isso se você é uma pessoa bem informada. Então, se informe-se. Leia jornais, revistas, esteja por dentro do que está acontecendo à sua volta. Com certeza, a redação do Enem deste ano não vai ser aquilo que todo mundo está citando. Os itens principais, os temas que estão mais em alta, provavelmente não. Mas não vai ser algo tão longe do nosso cotidiano. Então, busque essas informações. Busque tudo que está à sua volta e tente se informar dia a dia o que ocorre. Vimos então dicas sobre o Enem, que você que talvez tenha interesse em realizar, acredito que essas dicas sejam proveitosas. Você que pensa em realizar um concurso, também essas dicas do Enem também podem ser proveitosas para você. Você que está buscando realizar um vestibular, muitas vezes, e é muito comum, quem realizar o Enem, também realizar um vestibular. Então, vestibular e Enem se relacionam, muitas vezes se autorrelacionam. Então, a gente segue citando algumas dicas agora mais a respeito do vestibular. Então, em relação ao vestibular, várias dicas, tudo que a gente citamos até aqui, vale também para o vestibular, técnicas de aprendizagem, conceitos que devem ser seguidos, rotina de aprendizagem, como estabelecer seu planejamento de aprendizagem, isso vale também para você, vestibulando, que está buscando entrar na universidade. Algumas particularidades, mais algumas informações, pode-se dizer, que vão acrescentar para você. Uma boa maneira de se preparar para o vestibular da faculdade, dos seus sonhos, é saber onde você está pisando. Porque isso costuma variar muito, né, o grau de dificuldade entre uma faculdade e outra, entre uma federal, uma estadual. Então, vale muito a pena você ficar atento a isso. Obviamente, o vestibular de uma federal será muito mais difícil, mais concorrido do que uma faculdade privada, né? Então, você deve se preparar muito para ele. E a melhor maneira de fazer isso é analisar as questões dos anos anteriores de todas as matérias. Procure os cadernos de provas e gabaritos dos últimos 3 anos, no mínimo. Normalmente eles são publicados no site da própria universidade, na seção vestibular. Você encontra também facilmente na internet. Com os cadernos de prova em mãos, reproduza a mesma situação de cada um dos dias da prova. Não faça mais de uma prova por dia. Reserve o tempo exigido para a resolução das questões. Tranque-se no quarto com água e algum lanche. Use apenas o material permitido na hora da prova e faça o seu próprio simulado várias vezes. Então, é muito importante justamente isso, porque muitas vezes você se prepara para o vestibular, mas é necessário você determinar para qual faculdade, para qual universidade. Todas têm as suas particularidades, as questões têm as suas particularidades. E você se preparar com os simulados da sua própria universidade é muito importante. Caso você não consiga localizar esses simulados, entre em contato, né, com o CPED Cursos. A gente ajuda a buscar esses materiais e fornecer a você esses simulados para que você consiga realizar esse simulado e conseguir chegar próximo do que você terá no dia. Fique um pouco offline. Na hora da prova, você não vai poder usar o celular, computador, calculadora, qualquer tipo de ajuda. Então, na rotina de estudos, como a gente já citou das redes sociais, se prive também de todos os materiais, celulares, calculadora, enfim, porque você, no dia da prova, não terá os mesmos, ok? Seguindo ainda com algumas dicas, deixar para a última hora é um verdadeiro tiro no pé para o vestibulando. Se você tem a tendência de empurrar as tarefas chatas com a barriga e arrumar desculpinhas para não seguir seu plano de estudo, combata a procrastinação, a preguiça. Combata a preguiça com técnicas que ajudam a manter o foco, e algumas fazem a gente produzir mais sem nem perceber o tempo passar. Uma dica muito importante e vale para concurseiros, para quem deseja fazer o Enem, para vestibulandos: leia mais para escrever melhor. Os livros obrigatórios, revistas semanais, artigos e jornais, algum livro mais leve sobre um assunto de que você gosta. A leitura ajuda muito a organizar as suas ideias para fazer a redação do vestibular e dar repertório e cultura de palavras, de vocabulário, elementos que você vai utilizar para realizar uma boa argumentação. Então, tudo isso é muito importante. A leitura é muito importante. E além de melhorar a redação, ler bastante ainda tem 2 ótimos efeitos colaterais. Ajuda você a se expressar melhor das questões dissertativas, e no caso de jornais e revistas, garante que você não vai ficar boiando nas questões ligadas a atualidades. Então, o benefício da leitura é muito grande. Se você não tem o hábito de ler, começa a ter, né? Como sugerimos, pode iniciar com livros, jornais, revistas, alguns livros mais leves sobre alguns assuntos. Não necessita ser uma leitura muito técnica, né? Mas inicie a leitura, porque ela é muito importante. Conclusão. Então, citamos aqui nessa rádio web várias dicas, inúmeras dicas, informações, a respeito de como você realizar aquela prova do concurso que você tanto almeja passar para você conquistar aquele cargo. Trouxemos dicas para você conquistar uma boa nota no Enem, conseguir aquela bolsa, conseguir talvez o certificado de conclusão do ensino médio, que através do Enem é possível você ter. Trouxemos dicas para você conseguir passar na sua universidade, na tão sonhada universidade, você vestibulando. E essas dicas vão ajudar a você a organizar seus estudos, né? Já trouxemos dicas como você fazer um planejamento de como estudar, a maneira correta de estudar. Primeiramente, você identificar qual é o seu perfil de aprendizagem, né? Lembra que citamos o perfil auditivo, o perfil visual e o experimental. Identifique-se em qual perfil você está para daí elaborar o seu planejamento de estudo. E dessa forma, será muito mais fácil agora você iniciar seus estudos. Talvez você já tenha iniciado, se tenha iniciado, melhor ainda, né? Mas essa rádio web, ela traz informações para como você iniciar seus estudos, né? Dentro do curso preparatório para concursos vestibulares Enem do CPED Cursos, Centro Profissional de Educação à Distância. Então, como estamos concluindo essa rádio web, a gente passa agora as orientações do que você deve fazer. Caso você tenha recebido um DVD de dados, nesse DVD de dados há uma série de materiais, né, para seu estudo, apostilas de todas as áreas do conhecimento. Essas apostilas você deve ler com atenção. Nelas há algumas atividades, há algumas questões. Neste DVD de dados há também materiais específicos para alguns concursos, concurso da polícia, concursos bancários. Então verifique qual é o seu foco e, com base nisso, estude através desses materiais. Nesse DVD de dados também há uma série de simulados para você praticar, né? Inclusive, as atividades do curso são simulados que você deve realizar e você enviar para nós, né? Onde nós iremos fazer a correção desse simulado. E tudo isso está no DVD de dados. Isso também está, esse mesmo conteúdo que está no DVD de dados, também está lá na área virtual que você pode acessar, ou pelo cartão de acesso que você recebeu, ou pelo login e senha que foi passado via e-mail, né? Além desses materiais, você conta com algumas videoaulas específicas sobre alguns temas que costumam cair mais, né, nessas provas, né? Essas videoaulas, elas estão no DVD, no outro DVD que você recebeu, caso tenha recebido o material, né? E também ela está na área virtual. Todas as aulas estão na área virtual. Esses são os materiais que você irá utilizar para obter seu aprendizado, né? Mas como já citamos no início da rádio web, não basta estudar somente esses materiais que citamos. Ele é uma junção de algumas matérias, de alguns itens que costumam mais cair nessas avaliações. Mas se você tem tempo e possibilidade, amplie seu conhecimento buscando outros livros, né, preparatórios, busque outros meios, né? A internet hoje traz ótimos recursos de aprendizagem para você. Então essa é a grande dica. Em relação a esse curso, é possível você obter o certificado de conclusão. Muitas vezes você pode precisar desse certificado de conclusão para carga horária, né? Para fins de horas, né? E para realizar o mesmo, você deve encaminhar as atividades que estão lá no DVD de dados. Também é um simulado. Essas atividades também estão na área virtual. Você faz ela, encaminha. Posteriormente é enviado mais uma avaliaçãozinha e, com base nisso, você tem o seu certificado de conclusão, caso você necessite. Obviamente que alguns alunos realizam esse curso com o objetivo, obviamente, de conquistar, de passar no concurso, de obter uma boa nota no Enem, passar no vestibular e esse é o objetivo principal. E não buscam o certificado. Mas orientamos mesmo assim que você faça as atividades. Dentro do curso você tem vários simulados, mas é mais um simulado que você pode fazer para você agregar conhecimento. Toda espécie de simulado que você faça em relacionado à área que você quer fazer, no caso de um concurso ou um simulado do Enem, é muito importante e isso vai lhe garantir um melhor preparo no momento da sua prova. Dessa forma a gente encerra essa rádio web, esperamos que você tenha gostado e que essas informações sejam úteis a você. Desejamos a você bons estudos e que alcance seus objetivos.